autorizado. Normandia, gol 18 no meia. Mandei gol no 8 no meio, identifique, chegada marca para 2 mil pés. O ajuste no 0 no 2. 2012 no 8 no meio. Lote gol no 154, identifique, chega na Mari, precisa para 3 mil pés, o ajuste 10 no 2. Para 3 mil pés, 10 no 2. Confirme a distância da aeronave da frente para o 154. Aeronave número 1 na aproximação está a sua posição de 1 hora 11 milhas. Estamos a reduzido, de acordo com o centro Recife, o 1154. Autorizado, ITAP, gol no 8 no 6. Autorizado, ITAP, gol no 8 no 6. 8 no 6. Informação, Delta. O gol 1154 também autorizado para o ITAP. 1154, Ciente, ITAP. Tirei o 118-62 agora. 118-62, ok. Inicial, devido à proximidade e necessidade de descida, 1154. A Bravo Juliette Papá, nível de voo 370, via para o Whisky 58 até Recife, após direto, pessoa. Decola da pistão no zero, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, aciona 5161, gol no 896. Autorizado conforme João Pessoa 370, que é o Peruísco 58. Voa direto. É o Peruísco 58 até Recife, após direto João Pessoa. Decolada 10, curva direita, Puca, transição Caju. 1198, controle de saída 5861 no transponder, voo 1896. 896, transponder 5161. E após decolagem, pistão no zero, curva à esquerda para a subida Puca, senhor. À esquerda após a decolagem na Puca Caju 5161 no escopo, gol no 896. Correto, no 896, portão 10, chame pronto para pushback, acionamento. Correto, encontrará. 8196, está livre o ILS, informe estabilizado no localizador. Reportarei no localizador, no 8196. Pack acionamento na 10, voo no 896. Proton 10 aprovado no 896, chame táxi. Eu fui pack acionamento, mandaram para o táxi no 896. 1154, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, inicie redução para aproximação. Pede, reduzindo, 1154 para 2000. Gol no 816, chame agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 6. 186, 186. Torre Salvador, bom dia, gol no 816. Bom dia, boa noite no meio, tráfego avistado, ajuste no 012 agora, cheque tem. Baixo travado. Boa noite no meio, pouso autorizado, pista no 0, vento 020 grau, 039, 08 no meio. Boa noite no meio, livre pouso. Ataque, gol no 896, tem 69 a bordo, 69 a bordo, 2 horas e 40.